solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida. Samba na ponta dos pés, a multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. E agora, Clarice Falcão, Eu Sou o Problema Meu. Não sei de ninguém que me vendeu por dois camelos pra você em um negócio armado no meio da rua. Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua. Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora. Eu não disse sim por toda a eternidade. Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro, compra e venda feito uma propriedade pessoal. Não me leve a mal, mas você não me tem. Eu não sou um chapéu no armário de alguém. Não valho um real, também não valho cem. Eu sou problema meu. Eu nasci pessoa, gente. Eu não nasci coisa. Eu não sou brinde de criança, nem presente de Natal. Não me espere aí nesse instante, nem agora, nem por três vezes sem juros, nem no seu cheque especial.

fazendo um programa com um mote feminista, feminino. Agora vamos ouvir Bia Ferreira, Aquela Moça. E agora a gente vai ouvir Lilith com a Ava Rocha e a Tulipa Ruiz. Nasce uma noite com sol, na escuridão quente, o coração da minha irmã derrama muito luz.

Então, ouvimos no lado A do Moqueca de Siri, hoje 8 de março. Começamos com Elis Regina, Essa Mulher. Depois a gente ouviu A Mulher do Fim do Mundo, com a Elza Soares. Esse disco maravilhoso, A Mulher do Fim do Mundo. Ouvimos Clarice Falcão, Eu Sou o Problema Meu. Depois Gal Costa, Vaca Profana. Um clássico. Pia Ferreira com Aquela Moça. Ava Rocha e Tulipa Ruiz com Lilith. Kel Smith, Respeita as Mina. Larissa Luz, Trança. Desde Menina, Lia de Itamaracá. Rebeca Lane, Miss Bolívia e Ali Guaguá. Ouvimos Libre, Atrevida e Louca. Por último, ouvimos René Ghost com La Cumbia Feminazi. E agora estamos ouvindo ao fundo Camila Costa, Ponto das Caboclas. Moqueca de Siri vai ao ar toda quinta-feira, das 20 às 21 horas, e domingo de 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Sintonize a gente, 98.3. Salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Ok. Da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Ok. Hoje em Florianópolis a gente vai ter uma manifestação pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui em Floripa vai ser daqui a pouquinho, às 12 horas, meio-dia, lá na Ponte Hercílio Luz. Então ainda dá tempo de, se você perdeu o começo, dá tempo de participar dessa manifestação que vai ter no mundo inteiro, no Brasil todo, em São Paulo. Vai ser hoje, no Rio vai ser amanhã, na Candelária. Queria mandar um beijo para todas as mulheres guerreiras que fazem deste mundo um lugar melhor. Salve as mulheres! Thank you.

noites de festa do som da curimba lá do terreiral. Sou herdeira direto da linha de Umbanda, sou banto e senhor no quilombo geral. Aprendi na senzala a tristeza da rima, do chicote que estala e reduz a ruína. Vi fluir a maldade no peso da argola, chorei a liberdade que estava em Angola. E é por isso que o samba me engole no peito, por isso que a noite me faz tão feliz. É a força que vem da raiz. É por isso que o samba me engole no peito, é por isso que a noite me faz tão feliz. É a força que vem da raiz. É a força que vem da raiz. É a força que vem. Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campeche. Vamos ouvir agora Didi Assis, Carolina Maria de Jesus. É o nome da música. Carolina Maria de Jesus não se rendeu ao Calvário nem à cruz. Carolina Cambida fez um tour, Sacramento e Estação da Luz. Diz que tu te angui até cuscuz, preta velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de Santa Efigênia, Paulista e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu e nunca se calou. Carolina Maria de Jesus não se rendeu ao Calvário nem à cruz. Carolina Cambida fez um tour, Sacramento e Estação da Luz. Escute e anguia até cuscuz, preta velha com brilho que reluz. Benedita Sócrates comparou, na verdade foi sábia e criou. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Santa Efigênia, Paulista e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Carolina que a opressão nunca aceitou, escreveu e nunca se calou. Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Carolina Maria de Jesus. De palácio, não sou cinco estrelas. Eu falo o que acho, levanto bandeiras e corro pro abraço e rasgo coleiras. Até perco passo pra não dar rasteira. Não tem golpe baixo, minha capoeira. Eu perco um golaço, passo de primeira. Eu sou poeira vira-lata, indigna. Sobeira de calçada, eu sou poeira vira-lata, indignada. Sobeira de calçada, eu sou. Não vim de palácio, não sou cinco estrelas. Eu falo o que acho, levanto bandeiras e corro pro abraço e rasgo coleiras. capoeira. Eu perco um golaço, passo de primeira. Eu sou poeira, vira-lata, indignada, sobeira de calçada. Eu sou poeira, vira-lata, indignada, sobeira de calçada. Eu sou arquibancada sem setor, madrugada, samba e amor, 200 latas no isopor. Eu sou dessa moçada que não ouvimos Marina Iris e Rodrigo Lessa com Rueira. Agora semeou com Padre, com a Janaína Moreira. Moreno. Eu fico em casa e você me deixa sozinha. Não quer mais andar na linha e vai solteiro pro forró. Tá pensando o quê? Hoje eu tô indignada, eu pego a nossa meninada e levo pra casa da avó. Chego no forró, é aquele vucu-vucu, rela, rela, rela, bucho, tá com marca de batom. Cê me conhece, eu chego dando bufetada, milho para galinhada, eu vou direto no gogó. A vagabunda eu pego pelo cabelo e é aquele desespero e vão parar no xilindró. Chegando lá eu fui falar com o delegado, o senhor tá equivocado, eu sou uma mulher de bem. Ele me disse 4 ou 5 desaforos e que se eu quisesse couro podia apanhar também. No meu marido já foi dando um cascudo, 2 bufetes, 3 bitudo, porque escuta só. A sirigaita agarrada era sem vergonha, tinha fumado maconha, bebido e cheirado pó. Ainda por cima era filha do delegado, tinha fugido de casa e ainda era de menor. O salafrário, depois de todo esfolado, voltou pra casa coado, querendo se endireitar. Pediu perdão, ajoelhado no chão, beijando na minha mão, disse que ia endireitar. Eu nesse tempo fiz escova progressiva, tava me sentindo viva, aprendi a me maquiar. A minha vida agora é só alegria, eu tô fazendo academia, aprendi a meditar. Eu sou moderna, sou bonita, inteligente, sou assim como valente que sabe valorizar. Semeou, compadre, tem que colher, depois não me diga que eu não avisei. Porque eu sou filha de Emanjá e a mãe d'água garante o que eu falei. E se uma mandinga eu lhe mandar, você vai se lembrar do que eu cantei. Semeou, compadre, tem que colher, depois não me diga que eu não avisei. Porque eu sou filha de Emanjá e a mãe d'água garante o que eu falei. E se uma mandinga eu lhe mandar, você vai se lembrar do que eu cantei. Eu fico em casa e você me deixa sozinha. Não quer mais andar na linha e vai solteiro pro forró. Tá pensando o quê? Hoje eu tô indignada, eu pego a nossa meninada e levo pra casa da avó. Chego no forró, é aquele fucu-fucu, rela, rela, rela, puxo, tá com marca de batom. Cê me conhece, eu chego dando bufetada, milho para galinhada, eu vou direto no gogó. A vagabunda eu pego pelo cabelo e é aquele desespero e vão parar no xilindró. Semeou, compadre, tem que colher, depois não me diga que eu não avisei. Porque eu sou filha de Emanjá e a mãe d'água garante o que eu falei. E se uma mandinga eu lhe mandar, você vai se lembrar do que eu cantei. Semeou, compadre, tem que colher, depois não me diga que eu não avisei. Porque eu sou filha de Emanjá e a mãe d'água garante o que eu falei. E se uma mandinga eu lhe mandar, você vai se lembrar do que eu cantei. O salafrário, depois de todo esfolado, voltou pra casa coado, querendo se endireitar. Pediu perdão, ajoelhado no chão, beijando na minha mão, disse que ia endireitar. Eu nesse tempo fiz escova progressiva, tava me sentindo viva, aprendi a me maquiar. A minha vida agora é só alegria, eu tô fazendo academia, aprendi a meditar. Eu sou moderna, sou bonita, inteligente, sou assim, tome valente, quem sabe valorizar. Semeou, compadre, tem que colher, depois não me diga que eu não avisei.

mas ouço o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Saber de verdade. De verdade. Saber de verdade. Estamos ouvindo ao fundo Oiá, ô Mulher Forte, com a Foché Oiá Alaxé. A gente ouviu no lado B do Moqueca de Siri, hoje, 8 de março, um programa que foi feito especialmente com vozes femininas, apresentado por mim, Gê Muniz. Um programa que existe desde 2006, já tocou em mais de 140 países. Idealizado pelo Conrad Rose, radialista, escritor, professor. E eu estou aqui agora participando deste programa com ele. Bem, voltando. Ouvimos no lado B desse programa. Começamos com o Nasci para Sonhar e Cantar, com a Dona Ivone Lara e Paula Toller. Depois a gente ouviu Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, com Ana Costa, Zélia Duncan e Simone. Aliás, esse disco é muito legal, Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, procurem. A Força que Vem da Raiz, a gente ouviu depois com a Mariene de Castro e a Maria Bethânia. Carolina Maria de Jesus, com a Didi Assis. Rueira, com a Marina Iris e Rodrigo Lessa. Semeou com Padi, com Janaína Moreno. Força da Imaginação, com Luana Carvalho e Dona Ivone Lara. Por último, a gente ouviu O Que Você Quer Saber da Verdade, de Verdade, com a Marisa Monte. E é isso. Hoje, 8 de março, quero desejar um beijo, um abraço para todas as mulheres, para as minhas amigas, para as mulheres guerreiras da minha família, especialmente uma homenagem à minha mãe, In Memoriam, a mulher mais empoderada que eu já conheci. Moqueca de Siri volta ao ar quinta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Obrigada a todos os ouvintes e um bom domingo.